Bem-vindos ao Cash Resto Zero, versão XL, segunda temporada, sempre no último sábado de cada mês. Estamos aqui em versão longa e convidamos alguém para vir ter connosco para conferir o olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero acontece aos sábados, depois do meio-dia, e tem reposição na terça-feira, imediatamente a seguir, depois das 19 horas. Apanha-se o Cash Resto Zero em qualquer lado, basta passar pelo Google e aí pode apanhar o Cash na rádio, nos jornais, no blog, nas redes sociais. Esta segunda temporada de Cash Resto Zero vai ser integralmente dedicada a empresas e começamos, devo dizer, em grande. Tenho à minha frente dois empresários, dois empreendedores que têm provas dadas durante 50 anos. Fernando Silva e José Silva. Falo da Ircil. 50 anos. Tudo começou em 1964. E vamos agora à conversa para conferir como foi, como está a ser e como vai ser esta atividade destes manos que um dia deitaram mãos à obra e edificaram qualquer coisa que dura, repito, há 50 anos. Por uma questão de ordem alfabética, vamos começar por Fernando Silva. Fernando, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui. E ao lado do seu irmão, José Silva, então quase que me deixa com uma ponta de emoção, dois homens desta dimensão, empreendedores, empresários, há 50 anos, a levarem bem longe o nome de Oliveira do Hospital e da região. Posso perguntar-lhe assim, como se fosse um miúdo, Fernando, conte lá como é que foi, como é que isto começou? Bom, é uma história que vai longa, mas começou, efetivamente. Nós, como, não sei se tem conhecimento, mas nós começámos, antes de fundarmos a Sociedade Silva Irmãos Limitada, que deu origem ao Ircil, nós já éramos empresários de retalho, que tínhamos em Oliveira do Hospital, numa sucessão que veio dos nossos pais. Portanto, o meu pai tinha um negócio que... negócio de chapéus, se bem me recordo da história. Guarda-chuvas, bonés e camisa, e depois mais tarde até calçado, foi mais tarde, já fomos a quase nós. E depois dessa sucessão, olha, nós tivemos que metermos à obra, o meu pai faleceu muito cedo, e na realidade nós éramos ainda muito jovens, eu e os meus, eu que sou mais velho, mas ainda quando era... Quando disse que eram muito jovens, estamos a falar de que idade? Eu tinha 15 anos quando o meu pai faleceu. O meu irmão Zeca tinha menos 3, portanto, e havia o meu irmão Ramiro, que infelizmente já faleceu também de acidente, e o meu irmão Pedro. Portanto, e foi a partir daí que nós, depois de termos tido a continuidade da ação, do negócio que ele vinha desenvolvendo, sentimos depois, mais tarde, a necessidade de não ficarmos só por aí e de termos começado uma nova tarefa de montando uma pequena unidade industrial que começou com 6 máquinas e 9 operários, à volta disso, e que, no tempo, até posso dizer onde foi ali no sítio onde hoje é o Silva das Bicicletas, foi aí que começou a nossa primeira unidade de confeccionistas. Claro que na altura nós não tínhamos nem pessoal, nem apto, e foi tudo feito realmente dentro de uma formação, de uma E quando chegaram às confecções, o Fernando estava com que idade? Eu teria, provavelmente não foi logo na sucessão do negócio que veio do meu pai, e não foi também logo em 1964, porque teria sido mais ou menos passado em uns 4 anos, porque primeiro começámos a ser armazenistas de confecções, andámos, o meu irmão Pedro nessa altura é que fazia a viagem e aqui ia fazer as vendas. Uma espécie de caixeiro viajante, como se dizia antigamente. E foi o mesmo, é exatamente. E todos unidos conseguimos, enfim, depois ir desenvolvendo, progredindo, formando pessoal e depois, olha, mais tarde partimos para a unidade que hoje temos, que também já foi ampliada, e lá estamos nós até chegarmos a... evoluímos, continuámos, enfim, a fazer a fomentar bem a nossa organização, de maneira a ela poder estar como está hoje. Eu dei-lhe um bocadinho de parecer de como é que começámos e onde também já estamos, mas de qualquer maneira... Muito bem. Isto é uma... Mas o Fernando, quando fez o seu relato, disse uma coisa muito engraçada quando se dirigiu ao seu irmão, que disse o meu irmão Zeca, porque o José Silva, aqui em Oliveira do Hospital, o carinho por toda a gente toda a gente nutre por si, é uma figura respeitadíssima, e toda a gente o trata por Zeca Silva. Zeca Silva. E o Zeca Silva era mais novo que o Fernando, mas também teve o mesmo destino, que foi deitar o mãos mesmo, à obra. Absolutamente. Recorda-se como foi? Os quatro irmãos a trabalharem em conjunto e a trabalharem no mesmo sentido. Isso é que foi muito importante. Pronto, depois houve realmente, olha, o meu irmão Ramiro, que era a seguir a mim, ainda andava na escola. Eu já tinha saído da escola e tive que começar a trabalhar. Já nem estudei. O meu irmão Fernando ainda estudou curso comercial. E teve que vir para casa porque realmente a minha mãe ficou com quatro rapazes. Meu caro Zeca Silva, permita-me a informalidade que eu trato assim. Diga-me uma coisa. Quando nós dizemos que os dias hoje são difíceis, isso comparado também, com esse tempo... Também era muito difícil. Eu tenho dito isso a muita gente. Hoje é difícil, mas mais difícil foi outrora. Há 50 e tal anos, há 50 anos. Porque nesta terra havia muita gente descalça. É nós bom recordar isso. Não é bom recordar isso. Não podemos esquecer que... E não foi há 500 anos, foi há 50 anos e mais qualquer coisa. Esses períodos eram períodos bastante difíceis. Portanto, que agarrarmos nós numa empresa que vinha de trás dos nossos pais é um facto, mas na pequenez que ela tinha, e conseguir levá-la até onde ela hoje está, efetivamente foi um salto fantástico. Mas diga-me uma coisa, os senhores nunca pensaram em ser trabalhadores por conta de outrem? Nós nunca trabalhámos por conta de outra. Nem nunca pensaram nisso? Nem o meu irmão, nunca pensámos nisso. Pensaram sempre? Pensámos que vocês sempre, tinham que ir sempre ao leme. Tínhamos ali uma enxada para conseguir cavar a terra que nos deixaram, que foi uma empresa, portanto, uma empresa pequena de chapelaria e deram-lhe depois a continuidade. Fomos armazenistas também, ainda antes de termos fábrica, fomos armazenistas pois, de roupa. Como Fernando Silva já nos teve a contar. Também, fomos armazenistas. E depois, a partir do armazenismo, criando depois uma clientela em Portugal, conseguimos depois passar para a produção, porque os preços chegavam ao cliente como armazenistas e já não eram preços apetecíveis. Portanto, tivemos que partir para a produção. Perceberam que pela produção era possível ter melhores preços e melhores margens. Pois, foi isso. Diga-me uma coisa, todos nós já percebemos que à medida que crescemos, ganhamos maturidade, ficamos com um bocadinho mais de paciência... Mas com a vossa idade, vocês estavam com o sangue na guerra. Pois estávamos. E de vez em quando não se pegavam entre vocês? Estavam sempre de acordo? Sempre de acordo. Dizer-lhe que estávamos sempre de acordo, não, mas as divergências foram sempre ultrapassadas. Nunca houve um dia que chegou a casa assim, não aturo mais o Fernando? Não, sabe porquê? Porque a necessidade obriga ao engenho e obriga a que as pessoas tenham que se unir. Hoje nem tanto. Havia um valor maior, não é? Havia um valor maior, hoje nem tanto. Hoje as pessoas, por qualquer motivo, e nós vimos o problema dos divórcios, que se fazem hoje com uma naturalidade fantástica. Ultimamente com a crise nem tanto. A rapaziada conteve-se mais um bocadinho. Pois, Fernando, também tem a mesma opinião? Havia um valor maior que vos unia acima das pequenas divergências? Sim, havia... Mesmo quando tinham o sangue na guerra? Havia, para já, a vontade e a vontade de progredir. Singrarmos. E depois também existe um bocadinho de uma costela industrial. Porque o meu pai tinha um negócio de chapelaria, o meu pai era de São João da Madeira, portanto foi lá que ele nasceu, e naquele percurso, durante muito tempo, eu posso falar porque era o mais velho, acompanhei muito, ia às fábricas, São João da Madeira, dos chapéus, do calçado, dos guarda-chuvas, dos bonés, e já tinha nessa altura uma certa, como é que ia dizer, curiosidade em me aproximar da parte industrial. E até ia junto, enquanto às vezes eu estava lá a fazer os negócios, eu ia, entrava, fazia-me assim um bocado atrevido, ia para dentro das fábricas e via construir os chapéus, via fazer os guarda-chuvas, os bonés. E isso apaixonava-o. Exatamente isso. Depois também deu algum, dar-nos alguma motivação, porque é que não devemos ser também, no nosso ramo que foi para as confecções, nós por aí enverdámos, porque podia ter sido outra indústria qualquer, até podíamos ter, sequer, podíamos ter enverdado por calçado ou por outra coisa qualquer. Mas, bom, realmente fomos para as confecções, embora realmente tivéssemos passado por algumas dificuldades, porque, é como digo, não tínhamos pessoas formadas. Até fomos buscar, na altura, umas modistas que haviam no hospital, mas que nunca tinham... feito trabalho em máquinas industriais. E até posso contar uma faceta curiosa. Conte. Estou logo no início do nosso começo a nível da parte industrial, que realmente foram para lá algumas operárias até cá da terra, que já lá não estão, porque pronto, deixaram por outras circunstâncias, e depois encontrei uma até dessas que foi das primeiras. E na realidade, o que acontecia era que eu logo comprei umas máquinas que pudessem. Comprou, mas eu fui na altura que estava nessa parte industrial. Comprámos umas máquinas que, qual era o meu espanto, que eu dizia assim: bem, nós tínhamos uma máquina de pregar botões automática, uma máquina de casear e uma máquina de mosquear. Mas elas vinham tão habituadas, as modistas, de casear à mão, pregar botões à mão e de casear à mão, eu não sei se já tinha de casear, mas que eu ia encontrar, mas vocês têm aqui as máquinas, nós temos de trabalhar nas máquinas. Isso foi um tempo que demorou. Mudar hábitos é sempre complicado. Mudar hábitos, realmente. Mas pronto, com persistência, com coisa, lá fomos andando e fomos realmente progredindo, fomos adaptando as pessoas. Vieram, depois, atrás daquelas, vieram outras, e nós começámos muito cedo, logo muito rapidamente, a percebermos a necessidade de nos expandirmos para um espaço melhor, porque aquele espaço era insuficiente, era um espaço muito reduzido. E depois pronto, pensámos todos em conjunto, e os meus irmãos, nessa altura o meu irmão Pedro também participava bastante disso, embora tivesse estado na tropa. O meu irmão Pedro estava na tropa quando nós fizemos o pacto social. Ele mandou uma procuração para ser nosso sócio. Isso é muito engraçado. É? O meu irmão estava na tropa em Moçambique. O Pedro Silva estava na tropa e deu uma procuração aos irmãos. Quando ele cá chegou, já encontrou a firma, a sociedade, e agarrou-se ao ferro. Permitam-me que faça este registro. É bonito como falam do Pedro Silva, que agora já não está dentro da sociedade. Certamente vos magoou a saída dele, mas continuam a falar dele com um sorriso. Da mesma maneira. Pois ele também socorre nas veias. Desta empresa há 30 anos. E a memória para vocês é importante. Absolutamente, são 30 anos. Faz no princípio do próximo ano 20 anos que ele saiu. Como é que o tempo se passa? Passa muito rápido, não é? É verdade. Porque em Oliveira do Hospital dizia sempre, de uma forma errada em português, não eram os irmãos Silva, eram os irmãos Silvas. Porque eram tantos que se dizia os irmãos Silvas. Aliás, depois, quando se ia comprar roupa lá embaixo, na Rua Conselheiro José Lobo, nós íamos todos comprar roupa aos Silvas. O que era muito engraçado, que depois creio que mudou para Silmoda e agora é Henrico Silvana. E ainda Silmoda também. Ainda mantemos a casa inicial, que é a Silmoda, que veio dos Silvas para Silmoda. E portanto, essa foi o início. Convém não apagar a história, não é? Convém não apagar a história. Deixem-me provocar-vos. Deixem-me só dizer uma coisa. Não nos esquecemos de que nós fomos trabalhadores, choferes, transporte de pessoal, inclusivamente, porque éramos nós que íamos buscar as operárias a casa. Nos primeiros tempos da IRCIL, as operárias vinham, a maior parte delas começaram a vir das quintas e das aldeias. As mães não as deixavam vir com facilidade. Foi preciso demovê-las naquela altura, porque aqui não se pensava em fábricas nesse período. E as mães para as demovermos, a deixar vir as filhas para as fábricas, foi bastante difícil. Havia quase que uma tarefa de convencimento psicológico que nada ia acontecer às meninas, não é? Pois não, porque naquela altura era a lavoura, e a lavoura, não há dúvida. Os pais eram da lavoura. Outros tempos. Mas eu ia pegar num tema que me parece... Mas apesar daquilo que o meu irmão está a dizer, há uma coisa curiosa que também eu apreciei durante muito tempo e que às vezes me deixava um bocado estupefacto. É que, ainda quando tínhamos a pequena unidade ali no tal, onde é hoje o Silva das bicicletas, acontecia que eu ficava pasmado quando chegava de manhã, em dias de muita tempestade, inclusive de ramos de árvores caídas com vento, e de lagos, de Nogueirinha, de Gramaços, eu tinha-as todas lá, e não tínhamos na altura transportes. O que é notável, não? É notável. Hoje as coisas são diferentes. E se hoje o clima é difícil, na altura também não era nada fácil. E eu ficava admirado, porque dizia, será que elas lá estão todas? Estão, lá estavam. E noto que quando diz isso, há um certo reconhecimento da vossa parte. Sim. As empresas, para durarem 50 anos, todas as pequenas coisas contam, não é? Mas eu ia pegar num assunto muito relevante, que é aquela história das empresas familiares. E a vossa empresa, ainda com esta dimensão, é uma empresa familiar. E curiosamente... aqui não houve a história de que a segunda geração não quis saber do negócio. Antes, pelo contrário. Vocês já têm seguidores, experientes, com licenciatura tirada no trabalho, para dar continuidade a este projeto de 50 anos. Portanto, aqui a segunda geração é uma segunda geração de continuidade. De continuidade. E isso, de algum modo, ainda vos enche mais de orgulho. Também, também. Sabendo que também a vossa passagem de testemunho está a ser feita todos os dias. Todos os dias. E efetivamente sabemos que eles vão encontrar grandes dificuldades, como nós também tivemos no nosso tempo. Talvez não tantas. Mas a questão foi, já lhe aconteceu um dos vossos filhos vos dizer: nós agora é que sabemos? Não. Ainda não? Não. É, nós sabemos que eles que sabem. Nós sabemos, eles também sabem que nós que sabemos que eles que sabem. E, portanto, nunca nos diriam isso assim com naturalidade, porque sabem que nós ainda continuamos ao leme da empresa e que estamos lá ainda para opinar muita coisa e para ajudar muita coisa. Porque a empresa tem uma dimensão também, deixa-me uma dimensão também que tem necessidade muitas vezes. Na indústria de confecções, aos alfinetes, não é? Deixa-me meter aqui mais uma alfineta dela, que é: nem os filhos, nem as mulheres não vos dividiram. Não. Ajudaram à coesão? Nós tivemos sempre a preocupação, todos, nós tivemos a preocupação de não envolver as mulheres no nosso negócio. Foi um ponto que nós achámos que era importante fazê-lo. E isso, de certa maneira, foi bom. Porque, pronto, nós éramos quatro, tínhamos alguns desentendimentos, mas íamos sempre resolvendo os problemas entre irmãos. Sabemos que quando vem gente de fora, os casamentos trazem sempre outras formas de estar. Foi essa a razão da minha pergunta. Pronto, tem outras formas de estar e, portanto, achámos por bem que nós levaríamos a empresa por diante. E eles aceitaram. E eles aceitaram também. O que é importante. Portanto, felizmente até hoje as coisas têm corrido, podemos dizer, bem. Mas não posso deixar de dizer que as nossas mulheres, e por aquilo que eu conheço, somente as que ainda hoje estão connosco, penso que tanto conheço a minha cunhada e conheço a minha mulher. Elas têm sido também uma parte importante também, de nos apoiarem, de estarem por detrás, a ouvirem as nossas lamentações quantas vezes e as nossas momentos de alegria. Portanto, e com isso tudo, deram as mãos e podemos prestar um reconhecimento pela maneira, eu, para a minha parte, com respeito, faço com todo gosto, porque têm sido pessoas que nos têm compreendido muito bem. E os vossos filhos também replicam a vossa relação? Têm ajudado. Os vossos filhos também replicam a vossa relação? Não. Também têm uma coesão semelhante? Tudo funciona bem. Sim, então, nesse aspecto, eu penso que há uma funcionalidade muito boa. As mulheres muitas vezes tiveram que esperar por nós até às 10, até às 11. Mais um bocado nessa. Portanto, realmente foram também parte obreiras desta obra. Eu levei muitas ralhadelas, posso dizer, quando cheguei à casa: então são 9 horas, são 10 horas, estão a comer todo frio e tal. E eu disse: o que é que tu queres? Apareceu isto, apareceu aquilo e tal. E sempre levámos uma boa aceitação. Mas aconteceu isso muito. E na altura não havia telemóveis, não dava para ir no carro e dizer: já vou. Chegava quando chegava. É um gosto estar aqui convosco na Boa Nova, na rádio, a conferir o vosso bem-estar com a vida, mas quase que arrepia quando começo a pensar que os dois homens que estão à minha frente pagam todos os meses mais de 300 salários. Têm consciência que isso é uma enormíssima responsabilidade social. Não temos, sente-se na pele, não no cofre. De que maneira? Sente-se. Mas pronto. Algumas vezes dormem mal? Ai, não dormimos mal. Às vezes há assim umas turbulências no sono. Dormimos. Isso é verdade. Acordamos muitas vezes. Eu, pelo menos, acordo muita vez cedo. E às vezes já fico ali duas horas e tal. Mas tenho consciência que a vossa responsabilidade social vai muito para além do que é uma empresa, porque são mais de 300 pessoas isso também num concelho que hoje também já tem desemprego e numa região em que o desemprego já é um flagelo. Percebem que a IRCIL, toda a vossa organização empresarial, tem uma responsabilidade social, permitam-me o termo, brutal. Tem, sem dúvida. Isso é um facto. E nós preocupamos muito com isso. Muito. Porque é uma das grandes preocupações que nós temos. Posso dizer que nós gostamos das pessoas que temos em nossa rede. Elas são boas operárias, não têm, não sentimos que haja grandes reivindicações, porque não tem havido, até não há, e reivindicações inclusive, porque elas nunca houve uma greve no Estilo. Nunca houve uma greve. Nunca tive. E ao mesmo tempo são cooperantes, são qualificadas e são pessoas que se empenham por desenvolver bem o trabalho. Isso também nos dá um bocado de ajuda, porque o nosso produto, com o empenho que todos têm na empresa, o envolvimento das pessoas e tudo aquilo que depois nós somos capazes de produzir com qualidade, também nos dá alguma possibilidade de subsistência, né? Claro. Nos momentos maus. E na realidade, Fernando, mesmo nos momentos maus, nos momentos maus, nunca falhou um salário. Não, nunca. Até hoje, graças a Deus, até hoje nunca falhou um salário. Nem nunca temos, felizmente, até hoje, a gente tem que sempre dizer até hoje, porque até hoje, o que é que pode acontecer. Hoje, na realidade, portanto, nem os mais de 8 milhões nem faturados, nunca nem falhou, os 10 países, porque já as portas, nem nunca falharam os impostos, até piores. Os impostos pagos para a segurança social, para tudo isso, felizmente, até à data está tudo hoje. E esperamos bem que se continue, mas as dificuldades hoje já são muito maiores, não, é uma verdade. Fazemos tudo para que isso aconteça. Mas percebem que isso dá uma tranquilidade a quem trabalha convosco hoje, sabendo que há 50 anos, eu repito, há 50 anos que os senhores não falham um salário. É verdade. Olha, e pela nossa empresa, não vou dar um número que não é certo, mas penso que já passaram mais de 1000 pessoas pela nossa empresa, na nossa existência. Nós chegámos a ter 470 pessoas. O Fernando tem 79 anos, o José Silva tem 76, e portanto, os senhores podem dizer que passaram a vida a pagar salários. A pagar salários, isso é verdade. Isso não tenho dúvida. Olha, e vou recuar aqui um bocado e vou-lhe dizer que ainda no início da nossa vida, depois do falecimento do nosso pai, muitas vezes não levávamos nós o nosso todo para pagarmos aos trabalhadores. Isso merece um sublinhado muito importante. Porque as pessoas pensam que o empresário é sempre aquele que está cheio de dinheiro, que está rico. Não, isto é real. Isto é real. Quantas vezes... Portanto, o que o Zeca Silva está a dizer é que algumas vezes foi para casa, não levava o seu salário e os colaboradores todos com o salário. Levava uma parte, porque havia outros que tinham que receber também. E se calhar até ocultava à esposa esse facto. Não, porque elas sabem da nossa vida. Elas sabem da nossa vida, mas também foram sempre compreensíveis, pelo menos pela parte que me toca, foi sempre muito compreensível nessa situação. Portanto, veja o esforço que se fez nos 50 anos. É tão bonito quando a vida nos deixa fazer a realização dos nossos sonhos. Permitam-me esta pergunta. O interior foi, de algum modo, um limite aos vossos sonhos? Chegaram a pensar que o melhor era um dia pegar nisto tudo e ir para o litoral ou para outro país qualquer? Não. Isso aí não. Não pensávamos isso. Nunca pensávamos isso. Reconhecemos que, durante este nosso percurso, de que nós teríamos algumas vantagens se estivéssemos mais próximo das zonas, de áreas, das zonas onde nós nos vamos abastecer de determinados produtos. A têxtil, portanto, o têxtil, os componentes, nós aqui não tínhamos nada à volta. E a nossa indústria é muito dependente de, portanto, é uma indústria transformadora, que para se levar a bom, até ao final, um produto, apresentar como nós apresentamos um fato, um casaco, ou uma camisa, ou aquilo que nós produzimos, que precisamos de muitos componentes. E uns até vêm, agora neste momento está a acontecer, os botões já vêm de Espanha e os tecidos vêm de Itália. Claro, hoje o mundo está sem fronteiras. Pois, mas na altura nós sentimos, e ainda hoje sentimos, mesmo até a nível da acessibilidade, é uma coisa que... Portanto, vocês partilham a preocupação do município que a nossa estrada tinha que deixar de acabar no punhal, como acontece hoje. Pois, exatamente, porque nós... Isso já devia ter sido há uns anos largos. Porque, não era agora. Porque devo dizer-lhe uma coisa, nós temos tido, notamos muitas vezes que há clientes nossos que vêm porque a Ircil tem uma dimensão, sabem que é uma empresa boa, que produz com qualidade, mas quando cá chegam às vezes dizem assim, bem, o primeiro que chegasse aqui, alguns perdem-se, temos muita gente que se perde no caminho, vão para Viseu e depois vêm a Nelas, para chegar aqui ao nós hospital. Nós aqui na rádio também já nos aconteceu isso até com convidados. É verdade, mas isso é uma coisa... O Fernando nunca foi ao município de Oliveira do Hospital dizer que não é possível que a cidade não tenha um hotel? Desde que aconteceu, é muito recente, mas é verdade. Mas ouça, Isso vai, é uma carência muito, muito grande para a Vocês terra. Trabalham com muita gente falta, além de fronteiras. É uma falta muito grande. Ele já teve até, o hotel até tinha por vezes bom movimento até, originado pela nossa própria empresa. Exatamente. As pessoas hoje exatamente. Já vêm de carro, deslocam-se mais, não ficam trabalho à pousada pois, e ao hotel. É uma pena dois empresários como os senhores pena, não terem um hotel não, na cidade sabe, para recomendar sabe o que é que está a acontecer agora? Visitantes. Sabe o que é que está a acontecer? E muito recentemente, vamos daqui levar as pessoas, vamos os nossos clientes, vamos levá-lo a ceia, vamos lá buscar-lo de manhã, vamos lá pô-lo e ir lá buscar de manhã. Que fique essa mensagem. Olha, mas já agora vou aproveitar para lhe dizer as acessibilidades, vou voltar um bocadinho atrás. Sabe que ter uma indústria a 200 km do Porto e a 300 de Lisboa, onde é preciso entrar num avião para ir lá fora buscar elementos, buscar... ver feiras quantas vezes ao ano nós demorávamos do Porto aqui, tivemos períodos a demorar 4 horas na Madeira, 4 nada. Horas e de Lisboa demorávamos 5, 5 e meia eu nem lhe vou dizer o que é que demorei hoje senão estava a contribuir para mais imagem mas já vem numa estrada melhor já vem numa estrada muito melhor olha, e para termos isso. Esta indústria em Oliveira do Hospital tenho que dizer que passámos também algumas dificuldades. Na altura nós tivemos mais do que um terreno para construir a nossa indústria. Esta é uma história interessante. O senhor presidente da Câmara era o doutor Afonso Amaral. Propusemos-lhe alguns terrenos algumas vezes e nunca nos deu abertura para nós construirmos. Dizia sempre, isso não é zona industrial e não é possível, porque isso aí é agrário, porque isso é simples. Bem, o facto é que tivemos que o ameaçar. Tivemos que o ameaçar dizendo que Ceia que nos oferecia o terreno. E só assim é que conseguimos um terreno que também era agrícola para conseguir construir a nossa fábrica. Porque a parte industrial é muito recente. Muito recente. Relativamente recente. E portanto tiveram até contra o poder local, digamos assim, tiveram que lutar para poder levar a vossa hoje por diante. Hoje há facilidades. Aqui hoje industrial e aquela estrada que estava na nossa fábrica. Ainda que recentemente, também vezes quando surgem histórias que se perdem negócios. Nós passámos as passas do Algarve para lá chegar. Vamos falar de um tema que está na atualidade do vosso negócio. Que é um fenómeno Zara, por exemplo. O que é que isso influenciou um negócio como o vosso? E queria também falar de produtos chineses. O que é que isso vos tem feito cair cabelo ou ficar mais branco? E queria também falar dessa coisa chamada a marca. Qual dos senhores me quer falar destes três temas em primeiro lugar? O Zeca ou o Fernando? O Fernando. Que é mais velho. Ele é mais velho. Dou-lhe a prioridade. É um tema um bocado complicado na medida em que tem muitos ingredientes pelo meio. Então vamos partir isto de cada vez. Quando me falou no problema da Zara, sim, efetivamente a Zara é uma grande organização a nível mundial, portanto que está instalada. Começou ali na Galiza. Começou na Galiza. Também começou mais pequena e hoje é uma gigante, uma coisa monstruosa. Pronto. Mas na realidade, esses nossos espaços comerciais e a Zara, que é o grupo Inditex, exatamente, que tiveram uma visão importantíssima e são hoje poderosos. Democratizaram a moda, de algum modo? Certo modo, bom, mas não há dúvida nenhuma que nós próprios não fabricámos para a Zara, nunca fabricámos para a Zara. Fomos consultados até em tempos por eles, se queríamos produzir, mas verificámos que o fator qualidade que nós tínhamos e preço que eles pretendiam não dava. E, portanto, não nos interessou o negócio e nós continuamos a subsistir com outro tipo de clientela. Temos hoje um cliente importante, que é o Máximo Duto, que é do mesmo grupo, mas que tem uma cota de produto diferente do que tem a Zara. Sim, e é para um target diferente. A Zara é uma grande empresa, tem uma dinâmica, tem realmente boa em novidades e tal, mas não tem um produto de qualidade porque... Pronto, não tem. Agora, indo por esse caminho, eu tenho que dizer, e depois vou fazer um bocadinho de relação entre a concorrência, falou-me de chineses e falou-me de... E falei-lhe da marca. Da marca, bom. A nossa marca... Que de resto vocês enverdaram muito por aí, não é? Mas isso deu origem... Já lhe lembro falar de Henrique Silvani. Isso dá origem... Passa publicidade que pois, fica de bola, não dá origem nenhum. É que, efetivamente, nós... O facto de estarem instalados em Portugal, realmente a Zara com uma série de lojas em centros comerciais, É um potencial, sem dúvida. Mas, por outro lado, eu não queria estar a dizer mal deles, porque eles até são bons, mas na realidade, para o comércio tradicional português, essa instalação, que é irreversível, porque realmente não, isso é irreversível. Não há nada a fazer, a globalização ainda veio fazer isso mais, mas o que é certo é que só existe uma coisa que afeta muito, não só a nossa, nem afeta o mundo, porque, como lhe disse, nós nunca quisemos fabricar para a Zara. Nunca se proporcionou por esse motivo, principalmente começando pelo motivo de que não teríamos o preço em função da qualidade que eles pretendiam. Mas o que tem de certo modo originado que na indústria de, especialmente até de confecções, e começo a citar o problema do país, na generalidade e não no nosso caso, das fábricas que estavam instaladas ao norte de Portugal, que hoje muitas delas já não existem, porque inclusive a Zara, que ainda hoje terá alguma coisinha cá em Portugal, já teve muito mais. Sim, mas agora já é muito diminuto. Uma coisinha, porque derivou para países de mão de obra mais barata. E a Zara hoje compra na Turquia, compra na Roménia, compra na China, compra na Bulgária, compra no Bangladesh. Exatamente. E isso tudo... Mas o aparecimento do fenómeno Zara obrigou-vos a olhar para o vosso negócio de outra forma? Quer dizer, acho que não, na altura não teria nós tido. Já exportávamos. Nós, antes da Zara, já exportávamos. Pois, já exportamos há 30 e muitos anos, 36 anos. Isso não teve. Portanto, esta moda da internacionalização, os irmãos Silva já viram isso há décadas. Sentimos a necessidade que o mercado, embora tivéssemos aqui uma boa implantação no mercado nacional, nós já que era preciso saltar a fronteira. 330 e tal clientes, perto de 340 clientes que temos no mercado nacional, aí. Tínhamos uma cota já razoável para o mercado nacional e uma outra virada para a exportação. Claro que agora e quando houve aquela onda que os chineses iam invadir isto tudo, bem, eles não vieram com a roupa, mas agora estão a tomar conta das empresas quase todas. Estão para aí a comprar empresas portuguesas numa base diária. Mas não vamos discutir esse tema, senão saímos daqui a 3 ou 4 horas e a mulher do Fernando Silva está à espera dele. Agora, vamos... Temeram pela vossa continuidade quando houve esse boom de produtos? Não, houve um período que nós tivemos receios. Há muitos concorrentes vossos que ficaram pelo caminho. E quem não tem receios? Inclusive aqui no Conselho da Liberdade Hospital. De uma concorrência desse tipo. Claro. Porque as condições sociais na China, não tem nada a ver, como todos sabemos, e nesses países não tem nada a ver com a Europa. É uma concorrência desigual. Não tem nada a ver com a Europa. A concorrência é completamente diferente. Portanto, nós, quer dizer, nós também adaptámos-nos sempre ao mundo. Momento, porque nós iniciámos com duas marcas que não eram a Enrico Silvani. Nós iniciámos com duas marcas que era camisas motocross e calças jeans Old Bond. Portanto, essas foram as marcas chamadas marcas para trabalhar o mercado nacional. Mas havia três marcas em Oliveira, que era a Old Bond, a McLeod e a Loli, ou coisa que o vale. Pois, portanto, quer dizer, aí é que foi o período mais importante da nossa empresa, inclusivamente com fabricar para o mercado nacional. E aí era marca própria. Deixa-me interrompê-lo. Vocês nunca tiveram problemas em saber que aquilo que disseram ontem e que era verdade, hoje já não é verdade e temos que mudar. Não é verdade, pois há situações... Isso para vocês nunca foi um problema. Não, nós mudámos sempre. Sabemos adaptar, ainda hoje estamos sempre. Porque depois derivámos para os fatos de homem e para os fatos de senhora, portanto deixámos de ter os jeans, praticamente. Ainda temos alguma coisa, mas muito pouco, porque a concorrência aí começou a ser bastante maior. Apertar muito. Aí é que tem a China a vender para isso. Aí é que a China vende baratíssimo. E as Primark desta vida. É muita quantidade. Essa é outra que vende. E nos blusões também a mesma coisa, portanto nos blusões. E os senhores foram para uma coisa mais difícil, para se distinguir. E fomos para produtos mais difíceis. E um dia sonharam. Um mecanismo até diferente, um mecanismo mais. E um dia sonharam que já não bastava fazer marca dos outros, também tinham que ter a vossa grande marca. E pronto, e depois derivámos para o Henrique Silvani. Que é uma marca que tem feito um caminho absolutamente fantástico. Eu vou citar só alguns exemplos de patrocínios, desde os locutores da SIC, aos jogadores do Benfica, até ou Sampaiense Basket, tenho que puxar esta brasa ao nosso conselho, Henrique Silvano tem estado aí em grande destaque, e este ano creio que é o sponsor do Marítimo, se a memória não me falha. Henrique Silvano também foi para a distribuição nos centros comerciais, que já a gente se entrar no grande centro comercial de Lisboa, o Dolce Vita Tejo, se a memória não me falha, está lá a loja de Henrique Silvani. No Porto, eu sempre passo no Arábida Shopping e digo sempre que isto é da minha terra, portanto, que é para não haver dúvidas. Deixo logo a coisa ali esclarecida. Também já existe no Funchal e também já existe aqui, em Oliveira do Hospital. Só para deixar aqui esse sublinhado. Mas a minha pergunta é o seguinte. Os senhores também querem dar na distribuição a nível internacional? É possível um dia deste entrar em Paris e encontrar uma loja de Henrique Silvani? Ou vai ser possível um dia deste? O nosso projeto era, na altura da abertura de lojas, era um projeto para crescermos também a nível de lojas. Mas nós entramos nas lojas na pior altura. Foi em 2007, 2008, foi quando veio isto. Quando isto nos caiu em cima. Portanto, a nível europeu. É bom recordar que o Lehman Brothers foi em 15 de setembro de 2008. Portanto, aí isto foi outro período bastante difícil para as empresas e também para a Ercil. Porque tínhamos encomendas, nessa altura nós tínhamos encomendas de clientes nossos. Algumas foram, suspenderam-nas, outras anularam-nas. Nós tivemos ali um período em que... Com falta de encomendas, porque as anularam, nós tínhamos encomendas em carteira bastante grandes, porque tudo tremeu a Espanha, tremeu a Itália, tremeu tudo. Tremeu o mundo todo. E ainda vai tremendo. E nós conseguimos debelar essa situação e cá estamos para continuar. Mas voltando às lojas, pode ser que um dia se volte a pegar nesse dossiê. Se calhar já não seremos nós, porque 80 e 76, isto já não seremos nós muito. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Se cá estivermos, claro. Os senhores acreditam que um dos modelos de desenvolvimento do vosso negócio passa por ter marca. Não há volta a dar. Sim, passa por também, ter marca. Também, sem dúvida. É importante. E percebemos que ter marca é um investimento que exige recursos financeiros avultados, porque fazer uma marca hoje em dia custa muito dinheiro. Muito dinheiro. Não estou a dizer nada que os senhores desconheçam, por certo. Isso em termos percentuais tem um custo elevadíssimo, porque fazer uma marca não é só fazer uma marca na Boa Nova, em Sampaio e no Benfica. Fazer uma marca é preciso ir para as revistas mundiais, para os automóveis, para o ciclismo, para tudo o que é desporto também, para que a marca depois se conheça. Porque isso custa muito dinheiro. E nós vimos as grandes marcas. Eu às vezes até costumo dizer, quando vou lá fora, costumo dizer assim: olha, aqui está a nossa Shell, aqui está a Renault, nós não temos nada. Exatamente. Nós em Portugal, de marcas, temos muito pouco. Portanto, veja qual é a dificuldade que há, mesmo até a nível bancário. Nós notamos que a banca aparece lá fora com escritórios, em Paris, na Alemanha, pequenos escritórios. Portanto, nós não temos potencial de marcas. E portanto, veja, fica para mais um sublinhado muito importante. Para uma empresa de confecções não é fácil passar assim à marca, ou um conhecimento da marca, momentaneamente. Mas a nível nacional já é conhecida. Já é conhecida. Já há um caminho feito. Caminho que nunca acaba, não é? Pois, nunca acaba. Estamos na parte final da nossa conversa. O tempo em rádio passa muito rapidamente. Aqui na Boa Nova, em Cash Resto Zero, estamos com os irmãos Silva, Fernando Silva e José Silva, a conferir 50 anos. 50 anos da Ercil, 1964-2014. 50 anos que foram homenageados pelo município de Oliveira do Hospital e logo que homenagem, porque colocaram lado a lado Belmiro de Azevedo, Fernando Silva e José Silva. Convenhamos, aqui entre nós que ninguém nos ouve, foi uma estupenda jornada. Estamos de acordo? Sim. Foi, de certo modo foi. Nós ficámos honrados por a Câmara Municipal nos ter feito essa diferença, já que outras coisas mais não teremos muitas, não. Mas essa, vá lá, pelo menos foi um mérito, já fica alguma coisa. De resto, precisávamos é que houvesse mais. Mas, de qualquer maneira, mais não as, as condecorações, porque realmente... E medalhas. As medalhas é bom, mas... Guardámo-la com muito carinho e apreciámos e ficámos muito honrados com essa deferência que eles tiveram para a nossa empresa e achámos, pronto, que efetivamente é porque entenderam que certamente uma empresa, a empresa toda, que a empresa não somos só nós, os dois irmãos, somos todos os que lá trabalhamos, é que é o Ercil. E, portanto, aí encontramos-nos todos felizes e satisfeitos e honrados com isso. De maneira que, enfim, olha, aceitámos. E foi bonito, medalha de ouro aos 50 anos e ainda por cima juntar dois dos empresários mais relevantes do Conselho de Oliveira do Hospital e da região com um empresário também muito relevante no panorama nacional e internacional do mundo industrial. Mais uma pergunta que me tem deixado sempre aquela curiosidade quando se fala entre empresário e industrial. Os senhores acham que ser industriais é a parte mais nobre do empresariado? Eu penso que sim, que é uma delas. Uma das partes nobres, se há uma nobre, agora se é mais, pois. Mas é, realmente. E digo-lhe uma coisa, ser empresários é, porque todos os empresários têm o seu mérito, o seu valor, cada atividade tem a sua nuance, tem a sua maneira de estar, mas a nossa é um pouco árdua, porque... Como digo, nós somos uma indústria transformadora de mão de obra intensiva, sim, e essa é a razão, porque temos muita gente ao nosso serviço, e pronto, isso é um ponto importante para nós sentirmos que realmente temos essa... sentirmos que é nobre, pronto, portanto é nobre. Vamos às questões finais. Eu perguntava ao Zeca Silva, quando olha para o país, para o momento político, para o momento económico, para tudo isto está a acontecer, com histórias como a do BES, como a da PT e por aí fora, o que é que um empresário que tem uma empresa há 50 anos pensa? Olha, o que é que nós pensamos? O que é que eu lhe posso dizer que penso? Eu penso que a vida de empresário, efetivamente, não é fácil. Já a sua própria vida de empresário. Mas depois, quando os países não nos ajudam a desenvolver uma atividade com mais facilidades... efetivamente é bastante difícil. E nós verificamos agora, nesta parte de 2008 para a frente, que os nossos governantes não têm vindo a fazer bom trabalho a nível do país e a nível dos empresários e das famílias. Isso temos que dizer que sente alguma frustração. Sente alguma frustração, porque um país que esteve mais ou menos bem, ou que vinha a andar bem, e de um momento para o outro tem esta queda, efetivamente não podemos olhar para a política realmente da mesma maneira que olhávamos aqui há uns tempos. Não preocupa empresas como a Simpor, o CTT, a EDP, a ANA, a REN e por aí fora estarem a mudar de mãos nacionais para outras mãos? Para outras mãos. É preocupante. É preocupante. Se bem que o mundo está aberto. E nós temos de estar abertos ao mundo. Também não podemos ficar fechados aqui como noutros tempos. Fechados, Portugal fechado, a Espanha fechada, tudo de costas, não pode ser. Isto tem que haver abertura ao mundo, não há dúvida nenhuma. Agora, as condições deveriam ser, era mais ou menos igualizadas, politicamente, e não são. Fernando, a demografia. Cada vez nascem menos crianças, cada vez temos menos gente jovem no equilíbrio demográfico do país e da Europa. Isso para um empresário, como é que olha para essa realidade? Bom, eu posso pensar que a esse nível as pessoas são livres de terem ou não terem filhos, portanto a demografia pode realmente ter alguma reflexo e repercussão mais tarde. Por exemplo, nós agora ainda não vamos vender fatos, tanto, não vamos vender fatos para crianças e bebés. Mas daqui a uns anos, se não existissem empresas continuarem, precisam de que haja população e gente que vista. Portanto, se realmente isso também reduzir a uma certa maneira, e se ficar só uma população envelhecida, não é que realmente não, já depois não consome, claro. Isso é preocupante. E este movimento de imigração de jovens qualificados? Não o preocupa. Isso é preocupante. Porque nós estamos a correr riscos extremos. Eu não digo nós, talvez pode não ser aqui na nossa zona, mas a nível do país correm-se riscos de nós perdermos um valor extraordinário dos valores que temos hoje em jovens licenciados com muita categoria, com muitas aptidões e com muita capacidade, que a força do trabalho deles vai toda embora. E esta desertificação do interior? Escolas a fecharem, hospitais a fecharem... São muitas coisas juntas que estão a tomar aquilo que me falou há bocadinho, também sobre o problema de se preocupar a Telecom, os bancos e tudo isso. Isto tudo é uma má imagem para o nosso país e isso vem nos afetar a nós. Nós já estamos a sentir alguns prejuízos, e temos alguns prejuízos originados por isso, por essa imagem que se está a dar de Portugal. Nós sentimos, na pele, ali. Estamos algo descredibilizados, não é, Zé Cacilda? Sentimos porque temos países que não acreditam no nosso país e depois não acreditam nas empresas. Eu tenho que lhe dizer, por exemplo, a Itália, que é um grande fornecedor no nosso ramo de atividade, confia pouco nas empresas portuguesas porque não confia no país. Provavelmente nós também não acreditamos muito nos italianos, também estamos a ver a Europa assim. A não acreditarmos uns nos outros. E isso transtorna muitas vezes as empresas, a vida às empresas e às famílias. Estamos todos a sofrer em cadeia este problema desta crise, que é uma crise muito profunda. Nós já passámos diversas crises na nossa empresa, diversíssimas, depois de 25 de Abril, diversas crises que houve. Tem um cardápio de crises. Mas esta é uma crise profundíssima. E duradoura, não é? Duradoura. E esse duradouro está-nos a preocupar muito. Precisávamos que isto desse a volta, que isto arrancasse. E não arranca. Nós temos o problema da construção civil, que é o motor, muitas vezes, da economia, e é o motor da economia. O mundo nunca cresceu sem a construção estar forte. E nós vimos a construção completamente parada em Portugal. Isto é gravíssimo. E aqui olha, do hospital também, não se dá bocado, comentava com o meu irmão, olha aqui, olha, se constrói, olha esta casa, aqui não se constrói mais nada. Não é? Estamos a terminar a nossa conversa para aliviar o tom, para acabarmos a acreditar. Quem está à frente de uma empresa há 50 anos, certamente nunca deixou de sonhar. Eu começava pelo Zeca Silva. Qual é o sonho que ainda quer realizar? Olha, o sonho maior que nós queremos realizar é continuar a levar a empresa por diante com estabilidade, com a preocupação que temos das pessoas que trabalham connosco, das nossas famílias e até de Oliveira do Hospital, porque 300 pessoas numa terra destas fazem socialmente e não só um movimento que não é de pôr de lado. Portanto, essa é uma grande preocupação que nós temos. Fernando, e o seu sonho? Eu também comum muitas palavras do meu irmão, porque realmente é um sonho que é comum, portanto, neste caso, de realmente nós mantermos a nossa empresa. É o principal, é realmente mantermos a nossa empresa, conseguirmos continuar a manter os postos de trabalho, lutarmos por que o nosso produto tenha aceitação no mercado e que possamos ter ainda a possibilidade de ser competitivos, que é outra coisa importantíssima, porque nós podemos, por diversas situações que nos podem afetar a todos nós, é só a nossa empresa, é o nosso setor, e não só, a muitos outros, e por muitos fatores, alguns já os aqui enumerámos, nós podermos vir a encontrar-nos confrontados com a impossibilidade de sermos concorrenciais. Portanto, e quando nós perdermos isso, é um problema muito complicado. Imagina a nossa empresa, com os tais 300 trabalhadores que nós temos, com tudo que temos instalado, com mecanaria, porque a nossa empresa tem 50 anos, mas não está obsoleta. Está nova. Tivemos o cuidado de nos ir renovando e estamos bem equipados com tecnologia, com mecanaria. Mas no dia em que nos faltarem as encomendas do mercado de exportação, não há nada a fazer. Porque verdadeiramente quem paga o salário não é o empresário, é o cliente. É o cliente. Portanto, isso aí é... Mas esperamos bem que nós vamos fazer todos os nossos esforços para que isso não aconteça. Lutando muito e tentando vencer todos esses obstáculos que nos deparam, porque são muitos. Eu, em nome da Rádio Boa Nova, queria agradecer a vossa presença. É um gosto estar aqui convosco a partilhar 50 anos de um projeto empresarial. Última questão, igualzinha para os dois, a última para cada um de vós. Quando se olham ao espelho e aproveitam para olhar para trás a vossa vida, Zeca Silva, valeu a pena? Valeu a pena. Fernando Silva? Também. Valeu a pena. Sempre aos sábados, no último sábado de cada mês, Cash Resto Zero, versão XL. Repetimos à terça-feira. Muito obrigado pela audição.